não precisa me entender. Vou resumir pra você. Say goodbye, say goodbye, say goodbye, say goodbye. Oh, menina sem noção, tu não aceita um tal. Vou ter que dizer então, get on my line, on my line, on my line, on my line. No início era paixão, mas agora mas eu não vou perder mais tempo nessa ilusão. Espero que você me entenda, não é por maldade. Você só quer ser feliz sem essa tua facilidade. Quero que você fique bem, mas bem longe de mim. A nossa história foi intensa, mas chegou ao fim. As consequências do amor foram e serão sempre ruins. Meu erro foi pensar que não me doeria assim. Pensar que com você eu mudaria coisa e tal. Mas eu sabia que você seria a razão de eu estar tão mal. Não espero que você vá me perdoar, mas eu não vou voltar, mas eu não vou voltar. Não espero que você vá me perdoar, mas eu não vou voltar, mas eu não vou voltar. Menina sem noção, não entendeu o recado. Eu vou sair seguindo em frente se você tá do meu lado. Te dei o melhor de mim, mas tu nunca valorizou. Agora é minha vez de dizer que acabou. Agora é minha vez de ser feliz sem esse teu drama. Não vou mais me perder com esse teu falso panorama. Me liberto e sigo em frente para um novo amanhecer. Eu tô dizendo adeus, agora eu vou viver.